5207. 丈夫な結婚っていうのを置いてしまわない。 Chamei quem confirmando Prefeito, boa tarde. mais tranquila mesmo. boa noite, fui bom de 35 para chegar do ponto, reporte para a descida. Chegada 7, fixe uma rodízio de voo 080. Salvador, passarei 2231, boa noite, decolado, Momo, Duco da Mão, é 1230 sem restrições, passarei 2231. Final, mas era a partida nacional da 0. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2781, decolou, sai da Arbor 1, passa 1300 pés. Azul 2781, subi na Azul 60, após 2000, sai do Rio Elefa. Só manter a 60, após 2000, o Elefa, Azul 2781. Quando o Vatato está pelo 231, tá certo? foi direto para a posição pelo.

781, chame o seu cinto, frequência 128, sinal 8, ponto 26, sinal 0. Claro, 128, sinal 8. Estou em Salvador, na frequência da noite, sinal 95, ponto. Boa noite, sexta-feira, chegada do Meitiano, para o nível de voo 050.